clamorosa. Cruza os braços no ombrinho, lança ele pra frente e desce bem devagarinho. Dá uma quebradinha e sobe devagar, sem te bata maluquinha. Um tapinha eu vou te dar porque dói. Dá porque dói.